última fração. Emissão nas madrugadas de domingo para segunda-feira na Antena 1. Última fração. Edição de 10 de abril de 1989. Som de Alfredo Rocha. Emissão de Francisco Amaral. Fração, 5 anos depois. Estátua é acabada, começa, de certo modo, a sua vida. Fechou-se a primeira fase em que, pela mão do escultor, ela passou de bloco a forma humana. Numa outra fase, ao correr dos séculos, irão alternar-se a adoração, a admiração, o amor, o desprezo ou a indiferença, em graus sucessivos de erosão e desgaste, até chegar pouco a pouco ao estado de mineral informe a que o seu escultor a tinha arrancado. I lit my purest candle close to mine window, hoping it would catch the eye of any vagabond who passed it by. And I waited in my fleeting dance. Before he came, I felt him drawing near. And as he neared, I felt the ancient fear that he had come to wound my door and jeer. And I waited in my fleeting house. Tell me stories, I call to the hobo. Stories of cold, I smiled at the hobo. Stories of all. São 0 horas e 30 minutos do dia 10 de abril de 1989. Encontro-me a 40 graus e 15 minutos de latitude norte e 8 graus e 27 minutos de longitude oeste. À minha frente, rigorosamente a um passo, o deserto. Deserto já não se traduz pela revolta, o grito ou o desafio de comunicação. Nada para além de uma indiferença pelo sentido. Uma ausência inelutável. Uma estética fria de exteriorização e da distância. Mas nunca da distanciação. Completam-se hoje 5 anos de emissões semanais da Íntima Fração. Uma voz interior, íntima, que procura ser verdadeira. Talvez a quilha interior que permite o reequilíbrio. O gesto largo de futuro à janela, na escuridão da noite. O traço azul no futuro incandescente. A ponte sobre a água tumultuosa. 5 anos confessadamente tumultuosos, de crenças e descrenças, desilusões, ilusões, lágrimas, amargura, esperança, felicidade, efêmero. As emissões iniciaram-se em abril de 1984. O projeto inicial foi abandonado transitoriamente após um mês de emissões por ter sido considerado demasiadamente hermético. Transformado num período inócuo de músicas e notícias sobre atividades entendidas como culturais, após o verão de 1984, retomou-se lentamente a proposta inicial. Um trabalho de encenação radiofónica, de apelo ao imaginário do receptor, utilizando música, sons, textos e silêncio.

durante os últimos meses de 1984, desenvolveu-se o desenho sobre o qual se iriam, a partir daí, colocar os tons das cores, ou a ausência delas, que fizeram existir intimidade nesta fração. Pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. partir do início de 1985 e até hoje, o interesse pelo programa tomou inesperadas facetas. As cartas nunca solicitadas chegaram. Falam de paisagens, de amargura, de esperança, de ressonâncias. Muito poucas se dirigem à pessoa que concebe e concretiza as emissões. Escrevem para quem lhe está próximo. Não eu, mas a minha voz. Não eu, mas as palavras que digo. Não eu, mas essa outra porção de sonho que é realidade à distância de um gesto. Sê de novo semelhante a essa árvore que amas, com a sua larga ramagem, silenciosa, atenta, suspensa por sobre o mar. Onde cessa a solidão, começa a praça pública. E onde esta começa, começa também o vozear dos grandes comediantes e o zumbido das moscas venenosas. No mundo, as melhores coisas só são apreciadas quando surge alguém para as colocar em cena. Só a esses chama a multidão de grandes homens. A multidão não tem sentido do grande, do que seja criador, mas é sensível aos atores e aos que põem em cena as grandes causas. O mundo gira em torno dos inventores de valores novos, em invisível movimento. Mas à volta dos comediantes é a multidão e a glória que gravitam. Dizer-vos qualquer coisa, quebrar o fino gelo da distância, agitar o morno ar da intimidade? Não. espreitar apenas, por entre os sons, cuidadosamente, o suficiente para vos surpreender, revelando-me. Parece-me que tudo se foi preparando meticulosamente, dia após dia, ano após ano, com um rigor e um determinismo só esperado para a imagem definida, milímetro a milímetro quadrado. Esta nostalgia do inacessível, do que permanece oculto para além da existência. Íntima fração. Emissão de 10 de abril de 1989. Quinto aniversário da Íntima Fração. De abril de 1989, edição do 5º aniversário. A maior parte das emissões da Íntima Fração foram feitas em direto. A primeira incomodidade para mim é a da realização de uma emissão como esta, com alguém a assistir. Por mais etéreo que vos possa parecer, este ambiente é construído num estúdio, cadeira, mesa, giradiscos, 2, microfone, discos, normalmente no chão ou alto, junto ao suporte dos giradiscos do lado direito. Há uma separação prévia, os suportes para textos e as estruturas de ligação são colocados noutra posição. Sobre a mesa, os textos escolhidos, indicações escritas sobre sequências, alternativas abertas ao sentir rigoroso do momento. Dois vidros me separam do técnico que garante o nível sonoro da emissão. Não posso prescindir da sua ação, sobretudo numa emissão de tão delicadas fusões. A eles devo também a manutenção do rigor deste projeto. Mas concretizar a íntima fração pressupõe o limite do isolamento absoluto. É como escrever e alguém espreitar por cima do nosso ombro. Perturba. É necessária tanta privacidade para fazer o programa como para o ouvir. A solidão opera como a sombra em certas raízes. Nelas afluem tanto o calor dos ares constelados como o hábito das nascentes e o correr dos ventos que, de outro modo, destruíam o que só subterrâneo

digo ao outro, velho ou novo, recomecemos. No início de 1986, o cometa estava de passagem. No seu rasto de luz que ninguém viu, um novo momento, um novo traço no futuro, riscava-se para a íntima fração. também a partir de 1986 que passei a contar com textos escritos regularmente por João Viborg. Não os escreve para o programa, assim o suponho. Permite-me que os utilize. Não nos conhecemos, mas quando conheci os seus textos, senti que eles integravam a ideia global do projeto da Íntima Fração. João, proibi-me de qualquer elogio público. Não dizer obrigado seria, porém, para mim, cruel. Perdão. Aliás, enquanto autor de Íntima Fração, teria muitos agradecimentos a fazer. Alguns seriam seguramente despropositados, outros inúteis. Como autor de um programa de rádio, não tenho feito mais do que utilizar materiais, por sua vez criados por outros, a começar pelos sons, que podem, eventualmente, adquirir outros sentidos no novo contexto. A Íntima Fração também não seria o que é sem sons como os compostos por Brian Eno, Errol Budd ou Virginia Astley. Esta emissão não procura também convencer e convencer-se de que fez algo de novo. Surgiu numa época em que as emissões de rádio mais reflexivas não eram abundantes, como depois, mais tarde, veio a acontecer, com lamentáveis plágios, conscientes ou não, desde o indicativo, sempre Mar de Outubro da Sétima Legião, até sequências inteiras de extratos da emissão, incluindo textos. Tenho, porém, consciência de múltiplas influências, das quais quero citar duas exemplares. Em Órbita, da sua primeira fase, Na Minha Infância de Ouvinte, e W, uma curta série de emissões, já desta década. sem os textos de Roland Barthes, especialmente de fragmentos de um discurso amoroso, e particularmente de Marguerite Yourcenar, em O Tempo, esse grande escultor, não estaria concluída a íntima fração. A memória dos homens é semelhante àqueles viajantes fatigados que se desembaraçam de alguma bagagem inútil em cada paragem. Assim chegarão de mãos vazias e nus ao lugar onde vão dormir e serão, no dia do grande despertar, como crianças que nada sabem de ontem. Foi, no entanto, de Ian Curtis o primeiro texto lido na íntima fração. Rádio, transmissão ao vivo. Ouve o silêncio, deixa-o soar. Negros olhos implacáveis, num pavor solar, iremos noite dentro ter um tempo esplêndido, olvidando a cega carnificina que nos espera. Espera, sigamos como se nada fosse, acoberto da solidão que este dia trouxe, imóvel num sítio, hipnotizado pelas ondas, tateando à distância, cada vez mais longa, dança, dança, dança ao som da rádio. Bem posso pedir ajuda quando o caminho fica rude. Tudo quanto nos ensinaram está agora fora de uso. Nem a linguagem, só o som nos chama a sintonizar o amor ao ritmo do programa para uma dança. Dança. Dança ao som da rádio. We'll be right back. sometimes I get the feeling that there are too many sad songs about love and the heartbreak and disappointment that's supposed to come with it. To me, love should be more of a joyous thing. Something to sing about gaily and happily in songs like this. The song at the start, but it soon is. Seria muito cruel ficar por aqui. Será demasiado lembrar-vos o poder de suspender o som com um simples gesto. Touching your hand, it tells me. O silêncio, tão penoso e tão fascinante como a superfície branca para quem desenha. Há sempre, porém, um novo traço. Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. Under the climb into an empty bed. Oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over. Oh mother, I can feel the soil. Over, over. Love is natural. show them will, but not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you and I. Exaltação morreu, fiquei reduzido à mais simples filosofia, a da resistência, dimensão natural das verdadeiras fadigas. Sofro sem me acomodar, persisto sem me aguerrir, sempre perdido, nunca desencorajado. Sou uma boneca de aroma, um boneco sem pernas que sofre incessantes piparotes, mas que, finalmente, retoma o seu equilíbrio, estabilizado por uma quilha interior. Mas qual é a minha quilha? A força do amor? É isto que diz um poema popular que acompanha estas bonecas japonesas. Assim é a vida. Cair 7 vezes e levantar-se 8. Se espera que nos venham bater à porta ou fazer a pergunta que nos deixa suspensos. Há uma tendência natural para arrumar no conhecido ou habitual tudo o que novamente vem agitar o tempo. Mas o novo é simultaneamente inevitável. Nunca será encerrável. Não pode ser reduzido ou hipnotizado. É o novo que triunfa. Ele é o sentido, a razão, o motivo e a realidade. Há um traço azul no futuro incandescente. Thank you. time. All you ever gave me was tomorrow. Aniversário. Preparar uma emissão como esta tem particularidades que distanciam esse trabalho do mesmo relativo a outros programas. Não me é possível prepará-lo em ambiente febril de gente que fala, entra, sai e, principalmente, volta a entrar. É-me difícil trabalhar com registros sonoros escassos e uma grande parte deles cedidos transitoriamente. É-me cada vez mais penoso sentir a íntima fração como contributo suplementar e não função principal, tal como ela tem sido considerada até aqui. No entanto, o pedaço de azul entre as nuvens espreita-me sempre. É por lá que respiro. O gelo sempre me atraiu. A sua aparente transparência, o reflexo da luz, sempre me enganaram. Esquecido fico do frio e da dor que provoca. E adaptando Godard, é melhor fazer um programa de rádio na vida do que transformar a vida num programa de rádio. É necessário que o traço azul risque o futuro, enquanto ele se mantém incandescente. Frappe à ma porte, me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher. 10 de abril de 1989. 5 anos da íntima fração. É necessário que o traço azul risque o futuro enquanto ele se mantém incandescente.